gente continuou. Pra onde vamos quando o vento forte passar amanhã? O aviso prévio, o inverno que vale depois. A oração, coração de saudade correndo do mar. Eu conheço essas ruas, então cola em mim. Muito amor pelas vidas e pelos meus inimigos. Tem mais serva no isopor, bebe comigo. Minha alma atravessou o século 20. Hoje eu vi um beija-flor, ele me deu um alô. Passo meu tempo beijando as flores mais lindas, porque eu já vi o amor. São flores crescendo em lugares onde havia fogo, milagres da vida. O ódio nos cega, linka milar. Morava na rua Jones, pergunta pra Lilia. O filho da zica, a fogo na combustão. Eu vim da Bolívia na escuridão, eu vim trazendo a faísca. Quando se esquecerem de mim, vou tá aqui eliminando todos os bandidos, Macaulay Culkin. Antes que a semente germine e vire galhos, eu balanço até o fruto cair. Escalo caule antes de ser eu e Naui. No mesmo flyer, era eu e Vito e Henrique fumando flower. 24 horas por litro no Ford Kai, 25 gramas comigo no Black Power. Cause, tause, eu salvei você em memory card. Eu pausei, eu mudei o mapa e a fase. Transformei o deserto no oásis. Foda que eu atraio as outras aves. Eu nem tô falando de mulheres, falo de lugares. Brisa desses bares que bebemos lá em Paris, ou coisas que deixaram essa cicatriz. Isso que atrai as outras aves, yeah. Era pra parar, mas a gente continuou. Pra onde vamos quando o vento forte passa amanhã? O aviso prévio, o inverno que vale depois. A oração, coração de saudade correndo do mar. Tudo passa, tudo passará. Vou renascer como cárcara, como Páscoa. Como calcular quantos minutos lhe faltam? Eu sei que eles vão falar. Pensam que vamos falhar, vamos se multiplicar. Ganhar sem nem revidar, pra não se vingar. Manter a energia limpa. Muito swing no estilim, bala no estilim. E tiro o oxigênio do cilindro. Foda-se esse prêmio, eu não ligo, porque eu já tô bêbado, eu só vim pra gritar bingo. Me adaptei no habitat, quase fui pra igreja como fez o alicate. Eu fiquei high de cacete, com um pouco de magic. Acho que ninguém vai mais puxar meu tapete, yeah. Vou voar algumas horas sobre o mar. As ondas vão me ver passar. Amanhã. O aviso prévio, o inverno que vale depois. A oração, coração de saudade correndo do mar.